vivo minha cabeça em oração. Peço proteção, mandam pessoas pra acabar comigo. Disseram que um de nós corre perigo. Retaliação, meu contra-ataque já não tem perdão. Estão aflitos, já ouço o ranger dos dentes. Como um cão pastor, farejo o medo deles. Acusações secretas, agentes em ações discretas. Sem paranoia ou medo, experiente, sempre alerta. Planos mirabolantes, ouço vozes ofegantes. Sombras confundem o semblante, atenção em dobro, perigo constante. Inveja um agravante, vermes ambulantes querendo razão pra conspirar. Tiros emboscada, gritos pela escada e uma HK. De algum tempo pra cá, virei companheiro de alucinações. Vejo pelos becos ou visões, temam feito ratos, reuniões. Desarmado, destemido, se preciso, straight to heaven. Black tie, call me Bond, I'm 007. Disseram que um de nós corre perigo. Que tão recrutando pessoas pra acabar comigo. Disseram que um de nós corre perigo. Que tão recrutando pessoas pra acabar comigo. Dizem pelas ruas, ouro de Acapulco é nosso e não vou dividir. Enquanto eu tiver vivo, os outros serão cópias. Niggas trying to rhyme like me. Inglês barato, corto seu barato. You not like me, I'm so hot. You ain't got no drop, you not to go like me. Never, never, sou ligeiro, ninguém pega. Vencedor que não se entrega. Seus capangas amarrados, I'm so clever. Yeah. Sua cidade sitiada, um chute na porta de entrada. Eu puxo o pino da granada. Quer ficar em maus lençóis, desencosta jacaré, nada de costa, o ouro é nóis. Arapongas na minha escuta, reconhecem minha voz. Não se atrevem, sabem minha conduta. Fazem planos nas esquinas, tentam me atingir. Tem um pelotão por mim, uma multidão por mim. Fazem planos nas esquinas, tentam me atingir. Tem um pelotão por vir, uma multidão por vir. Disseram que um de nós corre perigo. Que tão recrutando pessoas pra acabar comigo. Disseram que um de nós corre perigo. Que tão recrutando pessoas pra acabar comigo. Disseram que um de nós corre perigo. Que tão recrutando pessoas pra acabar comigo. Disseram que um de nós corre perigo. Que tão recrutando pessoas pra acabar comigo. These busters want me dead, nigga. Ainda sou o que você quer ser, nigga. Stalkers with their finger on the trigger. Querem me ver morto por causa de intriga. These punk bitches wanna see me in my casket. Mas sou difícil derrubar, pergunte a quem conhece. Gananciosos querem conseguir o que eu consigo. Péssima escolha, eles não têm nem noção do que.